Ué, que diabo de música estranha é essa, Holly? Capitão, senhor, tem um homem idoso com um chapéu embraçado batendo na porta da Interlúdio. Um homem aí na nossa porta? Pode deixar que eu vou atender. Bom dia. O que quer dizer? O quê? Está me desejando um bom dia ou quer dizer que o dia está bom, não importa o que eu queira ou não? Ou talvez queira dizer que você se sente bem neste dia em particular? Ou está simplesmente dizendo que este é um dia para estar bem? E quem seria o senhor? Bom, você sabe meu nome, embora não se lembre de que ele se refere a mim, eu sou Gandalf. E Gandalf significa... eu. Muito bem, senhor Gandalf. E o que o senhor deseja? Estou procurando alguém para participar de uma aventura. Será muito bom para você. E muito divertido para mim também. Eu informarei aos outros. Não, senhor, bom dia. Não tenho interesse em aventura nenhuma, não. Muito obrigado. Isso é o que veremos. Holly, dá logo a partida antes que ele arranhe toda a lataria. É para já, senhor. Vamos deixar esse véio cinza de tanta poeira. Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores e exploradoras de universos. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e sejam bem-vindos a mais um Multiverso X. E aqui comigo, o meu fiel navegador, Airexu. Olá, pessoal. Saudações a todos. E hoje está com a gente aqui também o meu amigo Júlio Barcelos. Boa noite. Bom dia, boa tarde, dependendo de onde vocês estão ouvindo aí. Seja bem-vindo, Júlio. E hoje, Airexu, sobre o que falaremos? Hoje a gente vai falar do Hobbit, o livro, os filmes, um pouco da mitologia do Tolkien, desse universo fantástico originado desse livro dele. Então vamos todos nessa jornada lá e de volta outra vez. Antes da gente falar do Hobbit, eu acho por bem a gente falar sobre a pessoa que criou este universo fantástico, essa história. Então eu vou deixar nossa querida Holly falar um pouco sobre o Sr. Tolkien. Conte-nos quem foi Tolkien, Holly. John Ronald Reuel Tolkien, ou J.R.R. Tolkien, foi um grandessíssimo de um filólogo e autor de literatura fantástica, nascido em 1892 na África do Sul, que na época era colônia e território da Inglaterra, sendo assim ele um inglês. Poucos anos após seu nascimento, Tolkien foi com a família morar na Inglaterra, onde cresceu e viveu até o momento da sua morte aos 81 anos de idade. Minhas informações revelam que após servir na Primeira Guerra Mundial, Tolkien empreendeu uma notável carreira acadêmica e foi reconhecido como um dos maiores filólogos do mundo. No entanto, ele é mais conhecido como criador da Terra-média e autor de obras de ficção clássicas e extraordinárias como O Hobbit, tema da nossa transmissão, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. Seus livros foram traduzidos para mais de 40 línguas e venderam muitos milhões de exemplares no mundo todo. Ele recebeu o título de Comandante da Ordem do Império Britânico e um doutorado honorário em Letras da Universidade de Oxford em 1972. Acho que esse é um bom resumo sobre a vida do velho. Pô, Holly, velho não, é Professor Tolkien. Desculpe, meu lindinho. Mas sim, vamos aproveitar aí que ela já puxou o assunto, tentar falar um pouco do Tolkien, mas também sem adentrar tanto nos detalhes, já que o foco do programa é mais a obra do que o próprio Tolkien. Quem sabe um dia a gente dedique um programa só para falar sobre o Sr. Tolkien, mas este não é o momento. Reza a lenda que Tolkien começou a esboçar esse mundo dele aí todo, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto ele estava servindo lá. É dito que, na verdade, isso só aconteceu porque ele tinha um desejo, junto com essa paixão que ele tinha por línguas e coisas e tal, ele já tinha começado a criar o seu idioma, aquela coisa que deu origem ao élfico, aquela coisa dele lá, e ele precisava de um mundo para encaixar aquilo ali, porque como filólogo, ele sabia que a língua evoluía com o tempo. Não adiantava só criar uma língua e ela não fosse viva. Uma língua é algo vivo, ela evolui assim como o povo evolui. Ela acaba ganhando verbetes, variações, de acordo com o uso. Então ele precisava de um mundo para encaixar aquilo, para dar vida aquilo que ele tinha criado. Mas tem outras fontes de inspiração da infância dele mesmo. Ele já contava histórias. É citado que ele sonhava com uma ilha sendo inundada. Isso depois ele veio a transformar isso na queda de Númenor, que é uma parte do Silmarillion. Chega a ser referenciado essas outras inspirações que ele teve. O lugar onde que ele morou na infância era um lugar um pouco rural, um pouco afastado da cidade. Depois ele teve que mudar para uma cidade grande. E aí teve aquele contraste do rural com o industrial. E aí é o que o pessoal fala que é o que deu origem àquela parte de Isengard, que é mais industrial, o próprio Mordor também, com o avanço, a sombra, tem relação com isso aí também. Mas é da parte das línguas, assim, eu lembro que ele chegava a estudar mitos antigos, muitos de mitologia nórdica, ele era bastante curioso com relação à mitologia também, justamente para poder vir embasar. E aquele tentou criar, ele queria criar uma mitologia que fosse crível, e a língua é um dos elementos ali que iam tornar essa mitologia dele crível. Esses primeiros trabalhos dele foram escritos, assim que ele começou a trabalhar como acadêmico, por volta de 1917, ao ter servido o exército britânico na Primeira Guerra. Então ele já tinha um pouco de mitologia já trabalhada já, mas que veio a ser a Terra-média mesmo, essas histórias mais famosas dele, o Hobbit, o Silmarillion e a Trilogia dos Anéis, ele trabalhou nela praticamente o resto da vida dele toda. O Hobbit é de 1937, a data de publicação dele. Mas desde 1917 ele já trabalhava com alguma coisa ali que mais pra frente ele ia amadurecer e ia transformar nesse universo todo que a gente conhece. A questão do Tolkien, eu acho importante salientar também que ele escreveu tudo isso eu acho ele muito bom, porque ele escreveu tudo isso no universo, numa época, 1900, meu, que não tinha tanta tecnologia, não tinha nem a questão do RPG mesmo, existia direito. Então, o universo todo que ele criou, todos os detalhes da língua, das raças, do povo, acabou sendo utilizado como inspiração para várias outras coisas que surgiram em torno do tempo. Então, eu acho que eu não conheço muito da história dele, mas isso é um ponto que eu acho que deve salientar a importância que ele teve, não só para a questão da literatura, mas sim para vários outros tipos de mídia, né? Isso faz eu puxar justamente um ponto que tinha anotado aqui, que é a importância do Tolkien para o gênero fantástico e a quebra do paradigma, né? Porque é dito que antes do Tolkien, a literatura fantástica não era uma coisa a ser levada a sério pelos acadêmicos. Os professores, aquelas outras pessoas, levassem a fantasia a sério. Era uma coisa para você contar para sua criança, para introduzi-la em alguma coisa, mas não fazê-la estudar e começar com um estudo. Dava uma obra mais dita como adulta, uma coisa assim, para ele introduzir naquela coisa. Ele estudar, se ele fosse estudar literatura, ele ia pegar um clássico como Shakespeare e outra coisa, uma obra mais leve dele, talvez, mas não o gênero fantástico em si, que apesar de existir, naquela época, no início do século XX, a fantasia tinha maior destaque dentro das revistas pulp, com obras como Conan, do Robert Howard. Era uma coisa que até o meio da produção era mais básico, era mais barato, que a revista pulp não se compara a um livro. Você sabe que o material que era usado para confecção dessas revistas era um papel mais fino, quase que um papel jornal, uma coisa menos assim. Tanto que o pulp, vendo da polpa que eles usavam para fazer esse papel, né? O nome é isso aí. Essas obras eram relegadas a um papel de não sei porque as crianças estão lendo isso aí. Eles têm que ler obras maiores e tudo mais. E por Tolkien ser um acadêmico importante, por ele já ter um nome dentro da academia como filólogo lá, a obra dele já teve um impacto maior e a partir daí outros autores começaram a serem vistos com outros olhos, né? Uma maior importância também, ver que, pô, esse gênero aí dá pra fazer a pessoa se interessar por uma leitura. Talvez ela comece com uma obra de um gênero assim, ou obras desse gênero sejam tão bem construídas quanto qualquer outro gênero. Como o Júlio falou, isso veio influenciar muito gerações futuras. Tanto como ele citou, o RPG, basicamente só veio existir essa coisa essa base da fantasia medieval com elfos, anões contra orcs, aquela coisa mesmo, tem muita inspiração da obra de Tolkien. O próprio grupo de RPG para D&D segue praticamente a estrutura da Sociedade do Anel ali no Senhor dos Anéis, e se você forçar um pouquinho, até mesmo a Companhia dos Anões no Hobbit. Tolkien, acho que vocês concordam comigo que ele era muito sério. Ele, como acadêmico, ele levava essas obras dele muito a sério. tanto na questão de trabalhar uma língua fictícia ali, até mesmo os contos que ele contava pra entreter os filhos deles, eles eram bem trabalhados, bem cuidados, ele reescrevia isso muito, então ele tinha uma certa preocupação sim, em fazer alguma coisa de qualidade, não simplesmente de entregar um entretenimento, vamos falar, um entretenimento barato ali pra agradar um certo público que não vai ser muito crítico, tanto que um dos estudos dele sobre contos de fadas é justamente defendendo que os contos de fadas, que eram considerados uma literatura para criança, literatura infantil, eles não deveriam ser taxados com esse rótulo, porque ele fala que o adulto também tem a necessidade de se encantar por aquele outro mundo, como poderia ser aquela outra realidade, essa fuga não só pela fuga, mas você também está testando seus limites, até onde eu posso ir aqui, não indo, é uma expansão mesmo da própria realidade sua. Esse ponto aí dessa tese que ele defende, isso aí é muito evidente nesse livro Árvore e Folha. E se você vê também, ele começou fazendo histórias assim mais voltadas com a literatura fantástica para crianças, né? Até com Roverandom, a questão do Hobbit mesmo, que primeiro foi para o filho dele, e só que acabou tomando uma proporção tão grande, adultos gostaram, teve tantas vendas, que ele expandiu o universo e acabou chegando num ponto que todo mundo se interessa, né? Todo mundo gosta. O Hobbit foi meio que um livro de união entre duas mentes que ele trabalhava. Eram esses contos mais simples, voltados para os filhos dele. É o Roverandom, o Gil de Ram, tem mais alguns também, que ele já escrevia nessa época. E o outro elemento, a mitologia que ele já trabalhava desde 1917. Tem um livro, lá fora existe uma edição dele, que é o Livro dos Contos Perdidos, que são esses primeiros contos do Tolkien, que ele trabalhava essa mitologia dele, que mais tarde viria a compor o Silmarillion. O Hobbit já pega alguns elementos desses mitologia que ele já trabalhava, mas também é um livro voltado para os filhos dele, então não tem aquela densidade toda ainda. Seria o primeiro passo dele ali rumo ao que viria a ser a Terra-média que a gente conhece e é tão famosa hoje. Também existe aquela história, né, que contam que a obra do Hobbit teve início quando, durante a correção de uma prova, um de seus alunos deixou uma folha em branco e ele, Tolkien, aproveitou. Correção de prova, que negócio chato, né? Professor na sala dos professores, corrigindo aquela coisinha. Ele aproveitou aquele espaço em branco para exercitar a sua criatividade, em vez de ficar só fazendo aquela coisa repetitiva. E ali, naquele pedaço de papel, ele rabiscou aquela frase que deu início a tudo, né? Começou... Bom, começou como você deve imaginar. Numa toca no chão, vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de minhocas e com cheiro de lodo. Era a toca de um hobbit. E isso significa boa comida, uma lareira quente e todo o conforto de um lar. Então, assim, dessa forma, começou toda essa história de Hobbit. Mas o que é um Hobbit, Airexu? Bom, os Hobbits são um povo pequeno. Eles medem cerca da metade da altura de um adulto. Eles são seres que gostam de conforto, de uma vida tranquila e confortável. Eles vivem em tocas, em casas simples, não possuem nenhum poder mágico. E uma das características mais marcantes deles, além da altura, é a presença de pelos em cima do pé. E eles andam sempre descalços, eles não gostam de calçados fechados. E tem um couro na parte de baixo do pé deles, que é resistente a pedras, essas coisas assim. E eles são esse povo pacato. Eles apreciam boa cerveja, boa comida, 3-4 cafés jejum da manhã antes do almoço ali. Então, já que a gente vai falar sobre o livro, acho importante a gente trazer uma breve sinopse aqui, pelo menos pra gente começar a falar sobre essa história. Holly, nos traga a sinopse de O Hobbit. Bilbo Bolseiro, esse ladrãozinho lindo que roubou meu coração, é um hobbit de vida confortável e tranquila no condado. Inesperadamente, nosso amigo de pés peludos recebe a visita de Gandalf, um mago cinzento e 3 anões que o arrastam em uma jornada através das montanhas e das terras ermas, enfrentando trolls, orcs, wargs e elfos para o resgate de um valioso tesouro muito bem guardado por Smaug, um dragão enorme e perigoso. Uma curiosidade, vocês conheceram Tolkien, ou especificamente o Hobbit, quando? Eu conheci Tolkien de referências a RPG. Quando eu comecei a conhecer RPG, tinha sempre alguém citando Tolkien em algum lugar, que Tolkien foi inspiração do D&D, que era o mais jogado, e que os Halflings do D&D usavam esse nome porque tinha o Hobbit, eles não poderiam usar, apesar de ser inspirado no Hobbit. O Hobbit ser uma criatura, era propriedade intelectual do Tolkien, então o pessoal não podia vender isso como, com o mesmo nome, que foi uma invenção do Tolkien. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, Halflings, Hobbits, é o Tolkien, inspiração pro D&D. Mas eu só fui ler o Hobbit mesmo muito tempo depois. Aí eu tive acesso ao Senhor dos Anéis, eu falei, um livro bem comentado e tal, vou ler a trilogia do Senhor dos Anéis. Aí eu li a trilogia, me apaixonei pela Terra-média, falei, eu preciso ler mais, isso aqui é muito pouco, eu quero ler mais, quero me aprofundar mais. E aí, um pouco tempo depois, eu fui ler o Hobbit, e foi o meu primeiro contato com o livro. Foi aí, depois de ter lido o Senhor dos Anéis, mas já há muito tempo. Eu queria ter tido contato com ele na infância, assim, que é um livro infantil, acho que a experiência teria sido outra. Eu tive contato com o Tolkien e com essa questão do Hobbit, quase da mesma forma que o Erechu, via livros de RPG e revistas, a nossa finada Dragão Brasil, que trazia bastante material sobre RPG e tinha essas coisas assim, adaptações. Mais específico, uma coisa mais aprofundada, eu tive contato só quando eu assisti os filmes. Quando a obra de Tolkien passou a me interessar ali no início da adolescência, quando eu fui ver aqueles filmes, aquela coisa bacana, eu quis ver. Tempo depois que eu fui realmente ter contato com a obra, mas o interesse já havia nascido. Eu ainda não era aquele leitor voraz, uma coisa assim de pegar livros. Eu lia muito revistas, em quadrinhos e revistas de gênero, revistas de RPG, essas coisas. Mas livro mesmo eu lia ocasionalmente algum. Aí depois dos 3 filmes lançados, cerca de 2 ou 3 anos depois, não foi nem coisa imediata. Quando eu já tinha uns 15, 16 anos aí que eu fui, é a hora de eu conhecer a obra que deu origem a tudo. Todo mundo se inspira nesse homem, por que eu não vou parar e ver qual a razão dessa importância toda? Foi aí que eu fui atrás da obra, né? Achei 5 livros dele em promoção no Submarino, todos saúdem o Submarino, né? Graças a Deus que ele faz essas promoções, salva a gente algumas vezes. Então, se eu comprei a trilogia do Anel, o Hobbit e o Silmarillion por R$30. Ai, ai, bons tempos. Bons tempos mesmo. Viu? E aí sim que, com os livros em mãos, eu quis começar com o Hobbit. Em vez de ir logo pro Senhor dos Anéis, eu quis começar com o Hobbit, porque era o mais óbvio. Era tipo, o livro mais infantil, aquele livro que deu origem, mesmo o tal do Silmarillion contando a origem do universo, aquela coisa. Mas eu acho que o Hobbit, como ele foi o pontapé inicial para, pelo menos publicado, ele foi o pontapé inicial, a primeira obra a ser publicada nesse universo, eu quis começar por ele também, e foi aí que eu tive contato com a obra. Então, ao contrário de vocês que pegaram assim um pouco mais por conta do RPG, Tolkien, ele foi a minha entrada no mundo dos livros. Eu li ele quando eu era pequeno, meu irmão comprou, e na época tinha saído já o primeiro filme do Senhor dos Anéis. Eles tinham me chamado até pra poder assistir na época, só que não me interessei, eu tava mais interessado em ficar na rua, brincando, essas coisas. E depois de um tempo ele chegou com um livro e tal, me emprestou, eu comecei a ler e me interessei, fiquei viciado naquela história. Eu cheguei a ler 2 vezes naquela época, seguidas, assim, o Hobbit, e logo depois que eu descobri que o Senhor dos Anéis tinha ligação com o Hobbit, daí eu fui atrás dos livros numa biblioteca que tinha perto de casa também. Li a versão única com os 3 em 1, e depois eu peguei e li também a versão dos 3 livros separados, achando que tinha alguma história diferente. No final não tinha. Mas podemos dizer que assim, o Tolkien e o Hobbit em si, eles tiveram muita importância para mim por conta disso, porque foi a partir deles que eu criei um interesse pela leitura e também por toda essa questão de literatura fantástica, ficção científica, enfim. Eu só não acabei tendo uma coisa mais assim como o Júlio, porque ele falou, ele tinha o irmão mais velho ali, que é aquela pessoa que já conhecia, que veio apresentando também, foi aquela introdução. Aí, como mais velho era eu na casa, como eu não conhecia, não tive aquela pessoa que me apresentasse. Quem me apresentou foi as revistas, como aconteceu aí, que eu expliquei, né? Mas eu acho que toda pessoa que, no fundo, começa a gostar tanto de literatura fantástica, em algum momento da vida, vai chegar em Tolkien. Porque é uma coisa que, nos agradecimentos do livro, a gente vê os autores citando Tolkien, a gente vê as empresas que fazem o review, aquelas frases que vêm na capa, os comparativos com Tolkien. É o universo do Tolkien evoluído, é aquela coisa que bebe de Tolkien e traz aquela coisa. Tolkien é citado a todo momento, tamanha era a importância. Então, mesmo que a pessoa que tenha começado com Harry Potter, como foi o meu caso, tinha um colega de sala que ele gostava muito e insistiu que eu também lesse, e eu acabei lendo todos os livros dele. Aí eu já tinha sido introduzido na literatura de fantasia, mas depois que eu fui procurar aquilo que deu origem ao que eu realmente amava. numa toca no chão, vivia um hobbit. Já que a gente tá falando tanto do contato que a gente teve com o Tolkien e o Hobbit, vamos fazer um resumozinho aqui da história. Aí, Alexu, vamos me ajudar aqui? Começa aí, só pra gente ir puxando. Bom, a gente começa a história com o Bilbo lá no condado, na sua vidinha pacata lá, fumando a erva fumo que ele tanto aprecia, na casinha confortável dele, e até que um belo dia surge na porta dele o Gandalf. E aí, à primeira vista, assim, eles se olham assim, já rola uma antipatiazinha, o Gandalf chama ele pra uma aventura, acha que ele tem jeito, não, eu preciso de você numa aventura aqui e tal, vão comigo. E ele já nega, não, eu não vou não, eu não tô interessado, me deixa em paz. Ele já é até um pouco antipático ali com o Gandalf nesse começo ali. Mas o Gandalf não desiste dele não, e marca a porta dele e fala que no outro dia vai voltar lá pra eles terminarem de conversar esse assunto da aventura. E no outro dia na verdade vão surgindo anões na porta do Bilbo, eles já vão entrando na toca dele, já vão se sentando, abrindo a geladeira, não tem geladeira não, mas é como se fosse, eles já vão ficando todos à vontade lá, até que o Bilbo tá com 12 anões em casa e o Gandalf chega, é aí que ele tá lá tentando receber essa quantidade toda de anões lá e sem saber o que fazer com eles. Sendo educado também, né, porque ele, mesmo sabendo que aqueles caras estão invadindo, como você disse, chegando, abrindo a porta da geladeira, botando o pé na mesa, mas ele é um senhor educado, tenta receber as visitas da melhor forma possível. Eu acho que ele fica um pouco em conflito. Não, ele tá incomodado, é visível, ele fica incomodado com a presença. Você chega em casa e chega, 13? Não é, né, chegar uma pessoa, com uma pessoa chegando sem ser convidado, você já fica incomodado? 13! E 13 anões, né? É, porque ainda cerveja, bagunça, música. E não são nem 13, né, porque são 14 com o Gandalf. Eu tinha falado 12 porque o Thorin, que é o líder da companhia, ele chega depois, é o último a chegar, né, o Thorin. Mas não deixa de ser um entrão, né, que entra, ele tenta receber da melhor forma possível, o Thorin pode chegar por último, mas ele também não foi convidado, né, pelo menos pelo Bilbo. Convidado ele foi, pelo Bilbo é outra história. Numa toca no chão, vivia um hobbit. Mas aí ele tem que lidar, né, com essa garotada toda que chega, e ele já é introduzido como parte essencial dessa aventura que os anões irão se meter, que é ir até a Montanha Solitária, lá do outro lado do mapa, para eles recuperarem um tesouro que pertenceu a eles e foi roubado pelo ganancioso dragão Smaug quando os expulsou. Erebor. A montanha era Erebor. Pronto, quando eles foram expulsos de Erebor. Mas Bilbo fica todo meio assim, cabreiro. Então ele fica todo meio cabreiro, sem saber se ele vai naquela vitória, porque ele não é um ladrão, como ele já é apresentado assim. Ah, nosso ladrão é aquela pessoa que vai resolver os nossos problemas, está aqui. E aí, desenvolvendo aquele bate-papo, aquela festa, as canções dos anões, brincando com os pratos da mãe dele, jogando pra lá e pra cá, e Bilbo em desespero, porque ele é aquele pessoa, mas tipo certinho. É a pessoa Caxias, aquela pessoa que quer tudo assim, certinho. E as pessoas ficam brincando com os objetos de família dele ali, que ele fica desesperado, se roendo por dentro. E aí ele termina assim, conhecendo um pouco do passado dos anões, com a canção deles lá. E ele fica com o contrato dado a ele, com as cláusulas nem um pouco perigosas, né? Ninguém se preocupa, que, ah, não, a gente vai lhe dar um 14avos do tesouro, se assim forem recuperados, e se ele sobreviver, você assina aqui e se responsabiliza por isso. Quando ele acorda no dia seguinte, os anões foram todos embora da festa e deixam só uma carta falando pra ele que, se ele quiser a aventura, ele ia ter que ir atrás, né? Pelo menos pelo que eu me lembre. De última hora, assim, junto com a pressão de colocar aí pra aventura ou não, que era uma coisa que ele já tinha vontade, só que ele tava meio acomodado, ele resolve chutar a barraca fora e sai correndo atrás dos anões pra poder entrar na aventura. Estou atrasado! Atrasado para o quê? Eu vou sair numa aventura! Mas aí, sim, então ele pega a estrada, então, logo de primeiro desafio, assim, ele já jogam ele pras onças, né? No caso, onças não, pros trolls, né? Ah, a gente viu um fogo ali, vão lá investigar. Não, o nosso ladrão vai porque ele é furtivo, a tarefa é dele. E aí ele tem que investigar o que tá ali à frente, ali naquela fogueira ali, já tinham adentrado uma região mais distante ali, povoado ali. E aí estão lá os trolls lá, discutindo o que eles vão fazer com o jantar deles ali, e o Bilbo vai lá pra poder ver quem eles são, se eles estão armados, alguma coisa assim. E aí já nesse impulso já também de tentar se provar lá pro grupo ali, ele já tem ideia também. Ah, vou tentar roubar deles aqui enquanto eles estão distraídos aqui. Outra coisa que o Gandalf, que conta nos Contos Inacabados, que eu achei interessante, foi toda a confusão que gerou em torno do Bilbo ser apresentado como um ladrão para os anões. Lá no Contos Inacabados, o Peg fala que o Gandalf, ele tentando convencer os anões de aceitarem o Bilbo na sua comitiva, ele fala que da habilidade dos hobbits de serem silenciosos, furtivos e também conseguir adentrar lugares onde os anões não teriam coragem ou se não conseguir entrar no lugar de uma forma imperceptível. E ele também já fala desde o início que o hobbit seria um ponto principal na comitiva deles pelo Smaug não conhecer o cheiro de um hobbit. O Gandalf já sabia que o Smaug nunca tinha, não conhecia o que era um hobbit e que isso ia se tornar um elemento surpresa que poderia ajudar na jornada deles. E acabou que ajudou mesmo. Voltando aqui a essa parte dos trolls, a gente acaba deparando do ímpeto dele, né? De querer se provar, por isso que ele tenta roubar os trolls. E ele só é pego que a bolsa do troll que ele tenta roubar, ela tem uma espécie de alarme, a bolsa fala. Eu tô com um livro aqui em mãos, e é isso mesmo, quando ele pega na bolsa, a bolsa fala. Nessa de objeto falante, também tem uma coisa interessante que eu achei, já entrando, não sei se vai ser possível conectar já o livro com o filme, que foi um fato que me interessou, é que as águias, elas no livro elas falam, né, conversam com Gandalf, com os hobbits, e já no livro elas não têm essa habilidade, né, são mudas. No filme? Isso. Essa parte de animais falantes, que também tem lá na pana do Peorn, também é retirado, né, porque os animais serviam, no livro os animais servem com a bandeja, né, você vê o pônezinho segurando a bandeja pra servir os caras. No filme tem aquela coisa ali dentro, mas não é tão infantil quanto é visto aqui na obra original. Não, né? Se isso não for suficiente, eu acho o nome dos trolls uma coisa tão engraçada. Os três trolls se chamam William, Bert e Tom. Nome tão infantil mesmo, é uma coisa tão lúdica, uma coisa tão próxima da criança que a gente acaba sendo, né? Eu não me lembrava da carteira e nem dos nomes dos trolls, não. Mas né, tem esse alarme aí, acaba que o Bilbo é descoberto, aí eles são capturados, o Bilbo e a companhia dos anões, mas aí tem uma estratégia aí que alguém faz os trolls ficarem discutindo ali, discordando entre si, eles discordam muito, é o Gandalf, né? Isso, ele fica usando o de ventriloquismo. E eles vão discutindo o tempo todo ali. Acaba que amanhece, era de noite já, isso aí é quando a luz do sol bate nos trolls, eles acabam virando pedra. Então, após escaparem dos trolls, eles continuam a jornada e o Gandalf acaba levando eles até Valfenda. Valfenda é dita como a última casa amiga, é o lar dos elfos, onde o meio-elfo Elrond governa. Eles precisam passar lá porque no mapa que o Gandalf deu pro Thorin tem uma inscrição e nenhum deles sabe ler aquelas runas ali. Mas o Elrond, como um meio-elfo ali, sábio já de muita idade, muito conhecimento, ele certamente vai saber ler aquelas runas ali. O Tolkien fala que os dias alegres, é difícil você falar dele, eles passam rápidos em qualquer narrativa. E às vezes você não dá muita atenção pra eles, mas eles ficam um bom tempo lá em Valfenda. Eles não vão chegando e tendo informação e saindo, não. Eles são recebidos lá e ficam um bom tempo lá. E os elfos são um povo alegre, festivo, eles estão sempre cantando, então eles passam dias alegres lá. Aqui o Bilbo já tá sentindo um pouco do que vai ser a jornada dele. Pelo menos depois do encontro com os trolls ali, já tá sentindo o desconforto da jornada. Em Valfenda acaba sendo aquele último suspiro ali de conforto que ele vai ter pra seguir adiante. Mas aí o Elrond pega esse mapa, só pode ser lido numa lua específica, que eles acabam tendo que esperar essa lua também. E aí ele lê e eles descobrem que a montanha de Erebor tem uma passagem secreta, e essa passagem secreta só pode ser aberta também num dia X lá, eu não me recordo aqui agora a data certa, mas tem uma data certa, tem a ver com o calendário dos anões. Aí a viagem também já ganha um outro complicador, que é o tempo. Eles ficarem com o tesouro, acho que já vai ser uma vitória pra eles, né? Só uma coisa, Erechu, o ponto da lua, eles não tiveram que esperar o dia da lua certo. Na verdade, coincidentemente, no dia que eles estavam analisando o mapa, se não me engano era solstício de inverno ou de verão, e coincidentemente é esse dia que teve essa lua e acaba revelando a parte oculta do mapa, que até então eles tinham visto só o escrito que estava, as informações que estavam visíveis, né, e não aquelas que estavam escritas com as runas da lua, para poder verificar essa informação. Eu vou sair numa aventura! Então, seguindo, iniciam a jornada lá pelas montanhas sombrias, e lá eles acabam citam goblins, né? Mas as espadas são reconhecidas e aí começa o fuzuê. Começa aquela quebra-pau, aquela coisa de fugir. E Bilbo acaba que se desvencilha do anão e cai num precipício, um desfiladeirozinho. Bate lá a cabeça e fica desacordado, acordando só tempos depois, que dá introdução ao capítulo famoso que o povo muito gosta, que é o Adivinhas no Escuro. Ele encontra o anel primeiro, é importante falar, acho que depois ele acaba encontrando o Gollum, mas o anel ele encontra ele no tesouro, ele, um anel aqui tal, e pega e guarda ele no bolso ali como quem não quer nada. Mas depois ele acaba avistando o Gollum, aquela figura estranha, aquela voz, não é borbulhante, qual que é o termo? Eu vou lhe dizer que o Gollum me parece uma pessoa com pigarro eterno. É aquela tosse? Isso, ele tem aquele eterno pigarro que fica incomodando a garganta, que ele tem que tossir, e quando ele tosse ele faz esse barulho, que Gollum nunca foi o nome dele. É, o barulho que ele produz é que foi apelidado nisso. Criança é um bicho maldoso, você tá ligado? Se a criança é meio gordinha, a criança chama, bota o apelido dele de gordo, de alguma coisa. Se a criança chega na escola, passa uns 2 dias com coriza, pode chamar de ranho, qualquer coisa assim. A mesma coisa o que aconteceu com o Gollum, né? Ele tosse tudo, aquele Gollum, Gollum. Quando ele tosse, ele produz esse som, pegou. É o apelido dele aí, vamos chamar ele aí. É, mas o Bilbo tenta se defender com a espada que ele tem lá e fala que é uma lâmina élfica e tal, e o Gollum fica um pouco com medo, e aí um deles propõe um jogo de adivinhas. Se o Bilbo acertar todas, o Gollum mostra a saída da caverna pra ele. E se o Bilbo errar, o Gollum pode devorá-lo. E aí fica combinado, lá eles começam a fazer as adivinhas lá no escuro. Que eu comecei ali assim, e tentar também, não consegui acertar nenhuma. Eu seria presa fácil pro Gollum ali naquela situação. Não só você. Mas todos nós. Aí o jogo fica um pouco mais complicado, porque o Bilbo lembra de algumas charadas lá, e elas têm que ser rimadas, e parece que tem uma tradição pra tá sendo feito isso aí. E por fim, só pra fazer uma charada, ele fica sem ideia do que perguntar. Naquele desespero, você tem que perguntar se o tempo tá acabando, ele acaba lembrando que ele tá com o anel no bolso, o anel que ele tinha encontrado antes. É o que tem no meu bolso? E aí o Gollum se desespera, né, tentando responder, mas acho que naquele desespero dele responder, ele nem percebe que o Bilbo acaba trapaceando um pouco ali, porque não foi uma charada justa, né, do ponto de vista do jogo, da tradição, e ele fica tentando lembrar e ele não acerta. O Bilbo ainda dá acho que 3 chances pra ele e ele não acerta. Aí fica combinado do Gollum mostrar a saída pro Bilbo. Agora eu não sei se ele lembra desse anel aí e ele tenta atacar o Bilbo, porque o anel era do Gollum. O seguinte, como eu reli recentemente, pelo menos parte do livro, nesse momento é o seguinte, quando ele é perguntado sobre o que tem no bolso e ele não consegue responder e o Bilbo fica naquela pressa, não, você já errou, vamos lá, me mostra a saída. E aí ele pensa no anel como se quisesse usar de alguma forma contra o Bilbo. Aí depois ele lembra e vai no lugar onde ele guarda e o anel não tá, e Bilbo não responde, fica dando pressa pra ele. Ele pergunta, o que é que você tem no bolso? E Bilbo não diz, fica dizendo, não, bora, você perdeu, me leva lá na saída. E ele, pô, esse cara tá com meu anel, eu não tô achando, esse cara roubou. E aí, ele parte pra cima do Bilbo, e o Bilbo dá aquela fugida e depois usa o anel. Como ele não acha o Bilbo, porque o Bilbo tá invisível, ele fica preocupado, quase em desespero total, aquela noia, né, como se fosse uma pessoa com dependência química, tá naquela crise de abstinência. Meu Deus, cadê minha droga? Cadê meu anel? Ele tá lá, meu anel, precioso. Cadê o precioso? Eu preciso do precioso. Tá com o precioso. E ele fica desesperado e ele ouve confusão, que é os anões fugindo, sendo perseguidos pelos orcs. E ele acha que Bilbo provavelmente ouviu também e achou um caminho pra fugir. E ele começa a procurar a saída pra ver se ele acha Bilbo no caminho. E Bilbo vê ele indo pro lado da saída e ouve, é claro, ele, porque ele tá invisível, mas tá surdo, e vai seguindo o Gollum. Até que perto da saída lá, que o Gollum tá na frente dele, que ele salta por cima do Gollum lá, e aí que ele percebe que o tempo todo que o Bilbo tá invisível e não na frente dele, como ele achava. Mas então, escapando das garras do Gollum, o Bilbo reencontra com os anões e o Gandalf mais à frente, mas o Gandalf apressa eles, não, a gente ainda tá aqui, os orcs podem estar à procura da gente, vamos adentrar a floresta. E nessa floresta que aparecem os lobos, né, os wargs. Eles acabam tendo a ideia de subir em árvores para poder escapar do ataque dos lobos, e eles ficam lá no topo das árvores lá. O Gandalf começa a jogar uma bola de fogo lá no... Ele pega, eu acho que, se eu não me engano, as pinhas isso das árvores, toca fogo e joga nos bichos. Né, mas tem uma coisa de que os lobos temem o fogo, e os orcs não. Tinha um encontro entre os orcs e os orcs também. Eles estavam macumunados. Sim, tinha um encontro deles nessa floresta. Sim, porque também a gente não vê esse tipo de coisa no filme, justamente por aquele motivo que eu disse, que eles tiram os animais falantes, mas os wargs são inteligentes, a princípio, no Hobbit. Eles são animais malignos e inteligentes. Eles conversam com os orcs. Não são lobos irracionais. Isso. É, mas aí os orcs, então, acabam pegando as chamas ali que o Gandalf já tinha jogado e se aproveitando delas pra poder pôr fogo nas árvores que o Bilbo e os anões lá estão. O Gandalf também. E aí as árvores começam a pegar fogo e aí que surgem as águias. Resgatam eles ali do topo das árvores ali e levam eles pro ninho delas lá, né? Falsário! Ladrão! Maldito miserável! Passa dele para sempre! As águias acabam levando eles depois pra Carrocha, que é uma pedra que tem no meio do rio e meio que separa as terras ermas da parte do condado ali, aquela parte mais civilizada. E atravessando a Carrocha ali, já estariam em terras ermas, onde os perigos são maiores ainda e os desafios também. Aí o Gandalf, numa conversa lá que tá tendo com o Bilbo falando coisas relacionadas a couro, a tirar couro de animais, e o Gandalf lembra que um dos moradores das regiões ali é um troca-peles, é um licantropo, né, conhece do RPG, um homem que se transforma num animal ali, mas no caso aqui é o Beorn, ele se transforma em urso. Eu acho até que com aquele contato dele com mitologias, o Beorn tá mais próximo da Berserker. Sabe a origem do termo Berserker? Não, eu não. Berserker é, na linguagem dele, antes do proto-inglês, do proto-alemão lá, é Ber de urso, e o Serker significa mais ou menos como se fosse capa de urso. Eram guerreiros que usavam capas de urso nas batalhas. Eles não eram somente lutadores furiosos como a gente vê nos jogos, em referências na cultura pop hoje em dia. Historicamente, pelo menos, não sei se tão historicamente assim, mas o que eu conheço é que eles vestiam as peles dos ursos e eram guerreiros que usavam tanto pra amedrontar, a capa de urso acabava sendo proteção. Vamos dizer que eles eram atacados com flechas. Não é que eles fossem tão raivosos que ele não sentisse as flechas, mas o couro servia para diminuir o impacto da coisa e ele continuar lutando mesmo apanhando. E era aquela coisa que punha medo, aquele homem sem medo, e ele vinha para cima do combate. Eu acho que o próprio Beorn, Gandalf, diz que ele não é uma pessoa simpática a princípio, ele pode perder a razão em algum momento. Lembra um pouco essa questão do Berserker, do perder o controle, né? Que é uma pessoa furiosa. A fúria de batalha dá mais isso. Força, dá mais. Justamente. Eu acho que por ele ser estudioso de mitologia, ele puxou um pouco isso aí pra trazer o Beorn. Mas o Gandalf sábio, ele já sabe que ele não pode enfurecer o Beorn, ele dá um jeito ali de chegar aos poucos ali com aquele tanto de anões, porque ele acha que pode intimidar o Beorn lá e ele não quer ver ele furioso de jeito nenhum, né? E aí ele chama o Bilbo pra ir com ele a princípio e eles começam a conversar com o Beorn ali próximo à casa dele ali. Aí começam a chegar os anões, igual eles tinham combinado. Você vem de dois a dois ou um de cada vez quando eu fizer o sinal, e eles vêm, e quando o Beorn assusta, já tá aquela companhia toda lá, de 14 pessoas lá, e ele tem que receber aquele pessoal, porque ele não conseguiu barrar o Gandalf e o Bilbo no início, e veio chegando mais gente, e não teve como ele se livrar deles ali no começo. Ele acaba recebendo eles ali na casa deles, eles passam a noite ali, recebem suprimentos pra seguir a viagem, aí depois de um tempo também eles já contam os objetivos dele ali, das missões deles, e eles recebem ajuda do Beorn. O Beorn também, ele é muito fã dos orcs, não, e eles contam que eles sobreviveram do ataque dos orcs, e acaba resolvendo ajudar eles ali também. Acaba tendo esse ponto em comum aí, ambos odeiam os orcs da companhia e o Beorn. Então ele acaba ajudando eles ali. Eles chegam na entrada da Floresta das Trevas, é uma floresta meio sinistra, a descrição que o Tolkien faz dela, e pouco antes deles adentrarem nela, o Gandalf fala que ele tem assuntos pendentes e urgentes pra resolver. E ele acaba deixando a companhia de anões nesse momento. Eu acho que essa é a parte, tipo, depois que eles saem do Beorn, é o último descanso que eles têm. E assim, de certa forma, a presença do Gandalf ali dava um pouco de segurança pra todo mundo. Até então, o clima do livro não era muito tenso. Teve a tensão dos orcs, teve a tensão do Gollum, porque o Bilbo tava sozinho, as dos wargs lá também na floresta, por conta do fogo todo, só que eu acho que depois dessa parte que o Gandalf sai, o clima de tensão predomina na narrativa, até porque depois quando eles chegam na floresta e são capturados pelos elfos do Tanduril, eles ficam como prisioneiros e não como hóspedes, até porque o Thorin não se recusa a falar qual que é a missão deles, e eles só vão ter um pouquinho mais de recepção calorosa quando eles chegam já na Cidade do Lago, né? Pois é, até porque, né, que eu acho que é nesse momento que é introduzido aquela questão do necromante. Se ele chega a citar que tem poderes crescendo em Dol Guldur, ele acaba partindo justamente para tratar dessa questão do necromante. Eu não sei se ele chega a conversar um pouco antes desse assunto com o Elrond em Valfenda. Não, no livro. Acho que no filme só. Essa só questão no filme, só no filme. No livro, a questão do necromante não é muito abordada. Ele sai para resolver essa questão, mas não se aprofunda. Mais à frente ele retorna, mas eu acho que essa parte do que ele fez durante esse sumiço só é contada em outra obra de Tolkien, um desses tantos contos aí que eu não tive contato. Deve estar no prólogo do Senhor dos Anéis ou nos apêndices do Senhor dos Anéis. No Hobbit em si, a gente não tem esse contato com essa informação. Até porque eu acho que, assim, essa questão do feiticeiro de Dol Guldur deve ter sido alguma coisa que foi que nem a questão da importância do anel. Tipo, o feiticeiro de Dol Guldur, no momento que ele escreveu o Hobbit, não tinha tanta importância. Só depois, quando foi evoluir para o Senhor dos Anéis, que ele deve ter pensado em adaptar essa parte para poder incluir que o feiticeiro era o Sauron, na verdade, né? Alguma coisa se move nas sombras, oculta, escondida de nossa visão. A cada dia ela fica mais forte. Cuidado com o necromante. Ele não é o que parece. Pois é, tem um acordo de comércio entre a Cidade do Lago e o Rei Élfico. Os barris de vinho são despachados correnteza abaixo para serem abastecidos na Cidade do Lago e depois serem entregues cheios para o Rei Élfico. E o Bilbo tem ideia de colocar todos os anões dentro dos barris, fechar ali, vedar os anões dentro dos barris e soltar os barris correnteza abaixo. E eles vão parar lá embaixo, lá na Cidade do Lago. Eles passam os perrenguezinhos lá também, mas depois a Cidade do Lago, uma lenda da volta do rei sobre a montanha, que ele vai voltar. E aí quando eles veem a companhia de anões chegando, eles lembram dessa lenda, desse folclore deles lá, e acabam que eles são bem recebidos depois pelo povo do lago. Daqui em diante a gente pode até andar mais rápido, porque e quando os holofotes acabam indo pro Bilbo, a história parece que avança também de uma forma um pouco mais rápida, né? Então, aí eles são acolhidos na Cidade do Lago por causa da profecia, do retorno do rei sobre a montanha. Eu acho que a partir daí também os anões, que até aquele momento eram muito apagados, porque são 13 anões, mas se fossem menos, não seria tão diferente. A comitiva é grande, pelo motivo não sei, se ele quis usar o número 13 por alguma razão. Eles não são realmente tão bem trabalhados no livro. Aí alguns anões começam a aparecer nesse momento, ganhar um pouco mais de destaque, como o Thorin, que apesar de desde o início dizer que é importante, ele não tinha aparecido realmente como essa figura importante que ele deveria ser. Após um sufoco e a ajuda das aves, né? E eles finalmente têm acesso àquela montanha. E lá dentro é que eles começam a pensar, chegamos até aqui, como roubar o tesouro e a tal da Pedra Arken, que nesse momento ela aparece, que apesar de ser citado o tesouro, ela não tinha essa importância toda até agora também. Mas é essa pedra aí que vai dar a legitimidade do poder do rei. É ela que vai dizer pro Thorin que ele é o rei, né? E tanto é que é aquele mais cobiça ali, quando tem a hora ali que ele já começa a pensar sobre o tesouro, ele já manda o Bilbo procurar por essa pedra lá, né? Ele manda o Bilbo entrar. Novamente sobra pro Bilbo, né? E aí o Bilbo já tinha feito aquele tanto de trem, já tinha salvado ele tantas vezes ali, e não. Agora que é a hora do seu serviço, né? O de antes aqui não valeu de nada. A hora derradeira é agora. Mas o Bilbo acaba entrando no fundo da caverna, tá lá o Smaug deitado sobre aquela pilha de ouro, de moeda, de joias. Não, então, uma coisa, se eu não me engano, a Pedra Arken ela até então não tinha sido citada, e quando eles citam ela aí também, eu acho que no livro pelo menos a importância maior foi por questão dela ser o coração da montanha e ter toda a beleza das joias, como os anões eles têm muito interesse em pedras preciosas raras ainda mais, a Pedra Arken tinha assim um valor maior ainda pra eles, porque ela tinha sido lapidada toda, refletia a luz da lua, era uma questão bonita, mas nessa hora também eles pegam no pé do Bilbo, né, falando pra ele que é a hora dele mostrar a habilidade dele de ladrão, mandam ele pra lá. Só que, falando de novo da Pedra Arken, eu acho que eles só vão comentar da Pedra Arken depois que o Bilbo desce e fala com o Smaug e sobe de novo. Porque ele encontra a pedra lá por coincidência no meio do tesouro todo do Smaug e acaba guardando a pedra pra ele. Mas então o Bilbo desceu lá e o Smaug aparentemente tá dormindo. O Bilbo tenta roubar alguma coisa, que ele precisa provar que ele viu o dragão. E aí o Smaug acaba acordando. E aí tem um diálogo bem interessante com o Smaug. O Smaug tentando adivinhar que criatura é aquela. E o Bilbo tentando ser mais esperto que o dragão, tentando fazer galanteios pra ele ali, elogiando ele. O Smaug é muito mais inteligente do que ele, né? Um dragão. E ele não cai na do Bilbo, né? Ele até tenta brincar um pouco ali com o Bilbo ali primeiro. E, não, você é um ladrão. Já sei que você tá fingindo que vem me ver, que vem me idolatrar. entrar aqui, mas você veio pra me roubar, você é um ladrão. Eu conheço cada moeda dessa que tá aqui. Bilbo vendo que a situação começa a ficar crítica pra ele, ele já tinha apanhado alguma coisa do tesouro ali. Ele põe o anel de novo e sobe pelo caminho e consegue escapar do Smaug. O que acaba acontecendo nessa hora é que, enquanto ele tava tentando nessa de ser mais esperto que o Smaug, ele vai contando as aventuras dele, e no meio da história ele acaba contando que ele veio descendo pelo rio montado num barril. E nisso o Smaug, já com a inteligência dele, ele pega e deduz que eles tiveram a ajuda do povo da floresta e da cidade de Lagwe. Por conta disso, ele resolve sair e ir atrás do pessoal da cidade para poder destruí-la. E aí, nesse momento, a cidade é que tem que lidar com o problema maior, que é o dragão. Ele começa a destruir lá a cidade. E Bard aparece pra fazer logo o seu momento de glória, com uma única flecha certeira. A última dele. E isso, ele derrubou o dragão e vence-o. Só que aí começa a nossa jornada de ambição na coisa toda, né? Que os anões queriam tesouro, né? E o povo da cidade do lago se acha no direito de pedir auxílio, já que a cidade deles foi destruída. Acho que merece uma compensação pelo que aconteceu, já que o dragão só acordou por causa da presença deles. E Thorin se nega, e aí que começa toda a desavença, né? Aquela... As aves que acabam falhando a notícia que o dragão foi derrotado, porque elas ficavam afastadas ali da montanha ali por causa do dragão. Mas depois que ele é morto, a notícia se espalha através das aves. Elas também contam pros anões que o pessoal da cidade do lago venceu o Smaug e estão vindo em direção à montanha pra obter essa compensação aí. E aí acho que a ambição já sobe a cabeça do Thorin, e ele também já tava procurando já a pedra Arken. E o Bilbo já tinha encontrado essa pedra e já tava com ela guardada já, né? Eu vou até me corrigir rapidinho, da questão quando eu tava falando da Pedra Arken, que eu achei que ela tinha sido falada só depois que o Bilbo encontra, só que na verdade não, o Thorin realmente já tinha falado pra ele. Depois, quando eles estão procurando lá no meio do tesouro, o Bilbo acaba achando ela por coincidência, e como ele já estava vendo a atitude do Thorin da ganância, de querer se fechar todo, ele pega e guarda já a pedra pra ele, por precaução. Daí, os elfos ficam sabendo, já é mais uma grande força nessa confusão. Acho que neste momento, só com a presença desses dois grupos, o Thorin já se preocupa, pediu auxílio ao Dain, o primo dele das Montanhas de Ferro. Enquanto esse grupo estavam se juntando aos poucos para esse combate, pelo tesouro, até a defesa do tesouro, tem o retorno do Gandalf para evitar o conflito e trazer a informação de que tem uma gente vindo para essa brincadeira aí. Na hora que ele aparece de volta, o Bilbo já escapou da montanha, ele já teve a briga com o Thorin, né? Porque o povo tá reivindicando tesouro, o Thorin não quer ceder. Nisso o Bilbo pega e escapa no meio da noite com a Pedra Arken e vai oferecer a Pedra Arken como moeda de troca pro pessoal para poder tentar acabar com a discussão, né? Eles começam a brigar entre si ali mesmo, quando chega o Dain, né, com os anões lá das Colinas de Ferro, e nisso começa o clima de tensão. Eles iam começar a batalha, eu não lembro se eles chegam a começar a batalha, e no meio dessa euforia toda, chegam os orcs e os wargs lá. No meio dessa confusão toda, o Bilbo desmaia. Eu não me lembro o que é que faz ele desmaiar, qual é a pancada que toma que ele desmaia nessa guerra, e ele fica fora dos combates. Que quando ele retorna à consciência, a confusão já passou. O acordo de paz entre os exércitos que lutaram lado a lado para se defender, e que começa a divisão, tesouro entre eles ali. Eu acho que o Bilbo cede a parte dele para a cidade do lago. Se eu não me engano, é isso que acontece. Ele fica com dois baús, que é o suficiente para ele levar, que ele também não ia ter como levar, um 14º de um tesouro incomensurável. Verdade, sim, eu não lembro muito bem, porque faz um bom tempo. Eu reli o livro a última vez antes de sair o filme. Mas eu acho que ele abre mão da parte do tesouro dele, que seria a troca pela pedra, né? A pedra ele reivindica como a parte do tesouro dele. E ele só vai pegar tesouro mesmo na volta com o Gandalf, que daí eles desenterram o tesouro dos trolls lá e levam pra... Ele fica com essa a parte dele. É uma pessoa muito boa, senhor Bolseiro. E tenho grande apreço por você. Mas é um indivíduo muito pequeno, em um mundo muito grande. Mas aí, no retorno pro lar, depois de passar por Valfenda para um descansozinho, ele encontra a parentada lá fazendo leilão dos seus pertences, porque ele ficou mais de um ano fora. Consideraram ele morto, vamos vender o que é dos outros, né? Vamos leiloar aqui, fazer bom uso. Se apossar. Eles não iam falar se apossar, né? Mas tá, vai ficar ali estragando, vamos vender, vamos levar. Tinha uma delas, acho que a Beladona era louca com a prataria dele. Ela aproveitou a oportunidade pra ir lá e fazer o saque. Beladona é o nome da mãe do Bilbo. É, fugiu o nome. Não precisa se pegar no nome, não. O importante é que esse primo distante, que tá liderando esse furto organizado, esse leilão dos pertences do Bilbo. Tanto que o Bilbo, até em algum momento, recomprar aquilo que ele perdeu lá, ou reafirmar o direito sobre a coisa, pra pessoa, pra devolver o dinheiro da pessoa, dizer, não, você foi passado a perna, não tô morto não, me devolvo o que é meu. Ele acaba usando um pouco de tesouro pra recomprar alguns itens também, que nem todos ele consegue reaver também. Mas aí ele, depois desse tempo, ele continua morando na casa dele lá mesmo, lá na toca dele. E aí ele passa a escrever um livro também, contando essas aventuras dele. Foi a primeira e única aventura dele, né? Mas também já serviu pra uma vida. E ele passa a relatar ela no livro, que fez seu também já dá um plot pro Senhor dos Anéis também. Depois o Frodo e o Sam também escrevem nesse livro aí. Mas ali, depois de um tempo já morando ali na casa dele e aposentado, ele escuta alguém batendo na porta e ele vai atender, e é o Gandalf de novo, dos anões ali da companhia. E aí eu lembro lá que na despedida ele fala que todos eles são bem-vindos pra aparecer no condado pra tomar um chá. Ele chega até a mencionar a hora certa que tem o chá, porque o dia do Hobbit é pautado de acordo com o horário das refeições, né? Ele chega a mencionar a hora certa que tem o chá quente, e eles chegam ali pra tomar o chá com o Bilbo. E assim termina o livro. E eu tinha dito que a gente ia fazer um resumo. Many sorrows I've seen, but I don't regret, nor will I forget all who took that road. Vamos tentar fazer esse detalhe de forma rápida aqui. E eu queria saber de vocês a leitura do livro, como foi pra vocês, a opinião de vocês sobre a obra, né? Quando eu li a primeira vez O Hobbit, foi aquela questão, né? Eu tava tudo com muito empolgado pra mim por envolver essa questão de uma mitologia nova, criaturas, elfos, anões, orcs, trolls. Por conta de ser um livro já trabalhado pra criança, foi alguma coisa que me encantou e me viciou nesse mundo, né? Nesse universo. Depois disso, eu acho que eu só comecei a consumir mais e mais esse tipo de livro, de mídia. Fiquei apaixonado pela questão. Assisti os filmes do Senhor dos Anéis, que eu conheço depois que eu li O Hobbit e li os livros, e depois não parei mais. Eu acho que o Tolkien, ele consegue misturar muito a questão do ponto para poder atrair as crianças, né, que é uma piada ou outra, animais falando, que é uma coisa muito utilizada em desenhos, e também acabou com todo o universo que ele criou, ele atraiu também os adultos. É uma obra que eu acho que, assim, não é tão épica como O Senhor dos Anéis, mas é uma obra completa, que dá para poder ser utilizada por muita coisa. Arishu? Bom, eu li ele depois de ter lido O Senhor dos Anéis. Então, muito do que aconteceu no Hobbit não foi uma grande surpresa pra mim, não. Basicamente, eu já conheci muito do plot. Até mesmo que quando você abre O Senhor dos Anéis, tem umas 30 páginas de introdução só pra te situar ali com relação aos Hobbits, a história do anel em si. Mas quando eu li ele, eu achei uma leitura bem leve, bem divertida. Ele tem mesmo essa aura de livro infantil. Mas ele é tão divertido, te prende tanto, que ele agrada pessoas de qualquer idade mesmo, como o Júlio falou. E alguns dos momentos que mais me chamaram atenção foram alguns dos que não são lembrados, assim, pra aquela sequência de aventura mesmo, né? Tem a estadia em Valfenda, que foi bem marcante pra mim. É o momento que o Bilbo encontra o Smaug, é outra das minhas partes favoritas, assim. A descrição que o Tolkien faz do Smaug deitado, e quando ele levanta, a barriga dele tá com as moedas tilintando ali, de tanto que tem, que ele tá deitado naquele tesouro. E ele cita que é ouro, além de qualquer quanto preço. Então, a forma como ele descreve, assim, eu acho muito bonita. Vocês chegaram a falar das piadinhas do narrador também. O narrador parece estar conversando com você mesmo, ele parece que é o Tolkien ali te contando uma história. Senta aqui, vamos ouvir essa história aqui. E ele conta e ele brinca com o leitor também, na parte da carteira do troll, na parte da bola de golfe que ele faz com a cabeça do orc lá no passado do Bilbo. Então é um livro bem divertido de ler, assim. E eu acabei aproveitando muito essas outras partes, assim, que acabam sendo esquecidas por causa da narrativa principal ali, que é a jornada do Bilbo mesmo. Acho que é isso. E vocês, qual foi a sua opinião sobre a obra? Eu vou aproveitar agora para dar minha opinião e puxar outras questões para a gente ir discutindo aqui de maneira rápida. O livro, para mim, foi uma experiência muito bacana, porque eu tinha tido contato com outros livros infanto-juvenis e outras coisas, como eu disse, eu comecei pelo Harry Potter ali, mas eu já adorava esses universos de fantasias, porque vinha do RPG e tudo mais, mas eu não esperava algo grandioso ou adulto, como era tido o Senhor dos Anéis, como disse, não, meu Deus, uma obra guia para toda a fantasia, mas tem gente que leria e acharia ele bobo, mas a forma de contar, que como o Arishu falou da narrativa, ele conta para os seus filhos mesmo, ele, tipo, reuniu todos aqui na salinha ou no quarto, sentou todo mundo nas suas caminhas, ao redor ali, o pai pega um livro para contar a história, tanto que ele tem momentos que ele não se preocupa em seguir a narrativa de forma linear, que ele brinca assim, não, essa informação no momento não é importante você saber. Vou te contar só o que é importante. Não, esqueça isso aqui. Ele chega a falar dessa forma assim. Não, tem isso aqui. Mas isso aqui não é importante. Mais pra frente a gente trabalha essa coisa. Tem certos momentos que ele deixa a coisa mais pra frente. Como se fosse na parte da escrita ou na parte da pessoa contando mesmo, falando. Não, introduzir, mas não. Acho importante você não se concentrar nisso agora. A escrita dele não é complicada, como chegam a dizer. Porque tem aquela mítica, né? Tolkien é leitura difícil. Só que o Hobbit não é isso que acontece. Você não vai empacar durante a leitura. Poxa, ele está descrevendo demais. Porque ele faz isso no Senhor dos Anéis, na poética, muito na descrição. Só que no Hobbit, por ele ser justamente voltado para o público mais novo, ele não tem essa âncora. Ele tem detalhe, mas não é um detalhe que aprofundado a ponto de fazer você se cansar. A leitura não é cansativa, você lê de forma prazerosa e rápido, você não demora muito com o livro na mão. Eu queria saber de vocês justamente disso, né? A opinião de vocês sobre essa mítica que é construída, né? Que Tolkien é leitura difícil. Mas quem diz isso nunca leu Hobbit, obviamente. Eu concordo com o que você falou. Ele serve bastante de introdução ao universo do Tolkien. Acho que se alguém tiver que começar a conhecer a obra de Tolkien, que comece pelo Hobbit, que é o livro que vai abrir as portas ali. Quanto à narrativa, o Hobbit é bem tranquilo. Eu peguei pra ler, assim, tem muita pressa quando eu comecei. E aí deu aquela diferença, né? Porque o Senhor dos Anéis é mais denso, é muito mais carregado. Ele cita um monte de referências, faz referência, inclusive, ao Hobbit. Tem uma parte lá que os Hobbits, quando encontram com os Trolls que o transformaram em pedra, tem uma cena lá que eles acabam encontrando com eles. E aí eu lendo aqui, eu fui saber, não, como que esses Trolls viraram pedra mesmo, como é que foi o Bilbo, mas ele é um livro bem tranquilo pra você pegar ele de ponta a ponta, com um dia, dois dias, você termina ele. Eu li mais demorado porque eu fui naquela de aproveitar a jornada ali e ler com calma mesmo. E é uma coisa que dá pra poder fazer tranquilamente, porque é que nem o Ace falou, pelo livro ser uma questão de ter aquele clima de história que você pode contar pros seus filhos durante a noite, os capítulos se fecham, você vai para hoje, consegue continuar amanhã tranquilamente. A leitura é bem dinâmica, é bem tranquila, divertida, que nem você falou também. É uma obra que, fechada assim, ela é completa. Ela foi bem feita, bem escrita e bem trabalhada para poder atender esse público. Durante as minhas pesquisas, auxiliando o capitão de Wildeshu na preparação da pauta, me deparei com um comentário bastante interessante feito pelo Daniel Lameira, atual editor da editora Aleph, durante o cabuloso cast sobre o Hobbit. O comentário foi o seguinte, abre aspas, o Hobbit e o Senhor dos Anéis possuem estrutura parecida. Os dois começam no condado com o chamado do Gandalf para a aventura. Os dois passam por Valfenda. Os dois têm um trecho de passagem subterrânea, a Caverna dos Goblins e a Travessa de Moria. O envolvimento com outros elfos, durante a passagem da Floresta das Trevas e por Lothlórien. O prosseguir da jornada até uma grande batalha. O retorno de um rei, Bard e Aragorn. A participação das águias. E um retorno ao condado onde se encontra um último conflito, o leilão dos pertences do Bilbo e a presença de Saruman. Fecha aspas. Eu também só reparei nisso quando eu ouvi o Cabuloso Cast, mas eu nunca tinha dado essa semelhança, não. Eu nunca tinha me ligado. Já que eles querem mais o Hobbit, eu vou pegar a estrutura básica e replicar pra criar algo maior. Mas dessa vez não vai ser infantil. Meu público que leu o primeiro lá cresceu. Esse comentário do Cabuloso Cast não me é inédito, não. Eu já tinha ouvido ele antes já em algum lugar, mas eu não vou me lembrar onde. Mas isso foi após ter lido o Hobbit, e durante a leitura eu não tinha prestado atenção não, nisso não, né? Na semelhança dos eventos, da sequência deles ali. Eu desconheci esse comentário aí antes de ouvir aqui. Eu não sabia dessa curiosidade. Ô ultrapassando os limites do livro. O Hobbit foi uma obra que cresceu tanto que, com o tempo, deu origem a outras obras, outros autores e outras coisas, mas diretamente também ele gerou outros produtos, sendo o mais recente a trilogia de filmes produzida e dirigida pelo Peter Jackson, né? E eu quero saber de vocês o que vocês acharam dos filmes, da adaptação, das modificações do filme. Quais são as suas opiniões sobre os filmes? Bom, eu assisti recentemente e eu particularmente adorei os filmes, eu gostei. Teve um ponto assim que eu falei, isso aqui já fez a minha experiência com o Hobbit, com os livros, ter sido estragada aqui com os filmes. Eu não tive essa impressão, não. Eu gostei que ele soube conduzir bastante a ação ao longo dos três, num crescente ali, até combinar com a Batalha dos Cinco Exércitos. E as adições que ele fez no roteiro do filme, ou foi pra elucidar pontos que no livro não são tão trabalhados, já criando a ponte pra sequência da trilogia que ele já tinha pronta, dá uma coerência para aquele universo cinematográfico de Tolkien ali, ou então para atender outras demandas que não o público nerd padrão, como a inserção da Tauriel e o par romântico com um dos anões. Para muita gente é dispensável, mas pessoas chegam até a julgar o Peter Jackson pela adição, mas a gente não sabe se foi um pedido do estúdio também, né? O plano original não eram ser três filmes. Assim como essas adições podem ter sido pedidas. A gente tá vendo aqui que isso não vai atrair o público feminino. Bota um romance aí. Acho que a mulher vai gostar. Bota um personagem feminino porque tá faltando. O livro tem muito homem. Adiciona essa personagem. Claro que deve ter um quê autoral, né? Do próprio Peter Jackson pensar assim. A obra do Tolkien é muito boa, mas eu tô fazendo uma adaptação aqui. Eu quero botar a minha marca. Trazer um quê autoral. Pode ter isso também. A gente não vai saber. Até por conta das adaptações que ele faz, ele altera uma parte da história do Azog, que é o orc que já tinha morrido no livro, mantém ele vivo aí para poder incluir um vilão no primeiro filme. No segundo filme, eles dão muito foco em Dol Guldur, na expulsão de Sauron de lá, né? E aí no terceiro filme que entra o ponto do Smaug e da Batalha dos Cinco Exércitos, que termina culminando assim, sensacional. Eu acho que assim, você enxergando o filme como uma obra separada, não querendo comparar, porque até não dá pra poder fazer muita comparação, tem muita modificaçãozinha besta que pra quem é fã mesmo, que fica se prendendo aos detalhes, vai achar ruim. O ideal é ver ela como uma obra separada, porque daí você consegue apreciar de certa forma e ver toda a desenvoltura que ele traz, né? Eu acho que, na verdade, a gente deveria encarar quase as adaptações dessa forma, né? Tratar como obras separadas, que a gente acaba tendo experiências melhores. Quando a gente parte com uma expectativa, é aí que surgem as frustrações e coisa e tal. Mesmo sabendo que existe uma obra de origem, encarando como uma obra nova, a gente acaba se surpreendendo e gostando mais do filme em alguns pontos. Estar aberto para aquela experiência torna ela mais divertida, torna ela melhor. Já que a gente não vai se prolongar falando dos filmes, os pontos que vocês mais gostaram e os pontos que vocês menos gostaram. Pode ser das mudanças ou não. Eu gostei bastante do Peter Jackson ter trabalhado aquele plot de Dol Guldur ali. Achei que acrescentou bastante ao universo do Senhor dos Anéis, ao universo cinematográfico dessa obra de Tolkien, já preparando o espectador para a sequência de Senhor dos Anéis, que é a volta de Sauron e do poder maior ali. E aquelas batalhas com o Conselho Branco, Galadriel, Saruman, o Gandalf e o Elrond, para mim foi a melhor cena de batalha do filme. Tem outros grandes momentos dele, uns mais hilários, mas um momento de mais emoção, assim, da parte de batalha foi essa luta do Conselho Branco em Dol Guldur ali. E a parte que eu não gostei muito foi a dos orcs, mas mesmo assim eu entendi que era pra dar aquele inimigo final ali pro Thorin, a volta Azog, né, do primeiro filme. Mas é um personagem, assim, que eu vi, assim, não, né, quem que é esse cara? Que eu demorei pra lembrar dele, e que no livro ele parece que morre logo no começo, mas ele não, continua vivo ali. No livro ele ali. Já tá morto. Ele já tá morto? Isso. É um dos um antepassado do Thorin que mata ele, né, no livro. Acho que é isso. É o Dain. Ah. Pois é. Aí ele me causou estranhamento ali no primeiro filme ali. Mas as outras inserções não me incomodaram tanto, não. Eu consegui passar por elas numa boa, assim. Mas esse Azog eu achei ele meio destoante ali, no início ali, que o primeiro filme é o mais fiel ao clima do livro. Ele é mais descontraído, mais leve. Mas essa questão é aquilo que o Júlio falou. Preste atenção no seguinte. Sem o Azog, o primeiro filme não teria conflito. Sim, ele foi só mesmo o estranhamento da figura dele ali naquele momento ali. Não que isso tenha me feito detestar a experiência de ver o filme ou de ver a obra adaptada daquela forma. É só mesmo o estranhamento causado ali, então não me agradou por isso. Não porque estragou minha experiência, mas porque me causou estranhamento ele ali naquele começo ali. Não, então, a parte que eu mais gostei do filme, além da parte de Doguldur também, que eu gostei muito, mas eu acho que a Batalha dos Cinco Exércitos foi o ponto ápice dos três. Porque eles conseguiram adaptar bem isso pro filme, deixaram bem detalhado, a batalha é muita emoção, aquela coisa épica, cinco exércitos ao mesmo tempo, as águias chegando pra poder salvar eles todos, e a parte que eu mais gostei foi essa. O que eu não gostei da adaptação dos filmes foi mais no terceiro filme, eu achei que eles modificaram muito a história do Bard. No Bard, eles, no terceiro filme, eles deixam ele primeiro como sendo um cara meio que plebeu, ele não tinha muito destaque, era mal visto na cidade, e só depois que ele mata o Smaug lá que ele ganha renome. Eu acho que isso tirou um pouco da importância que o Bard tinha no livro, que ele já tinha um cargo dentro da cidade, já era bem conhecido. Não tinha essa questão de deixar ele como um vilão que depois se torna... Não um vilão, né? Mas uma pessoa má vista pelo pessoal da cidade, que depois se torna uma pessoa renomada porque matou o dragão e salvou a cidade, né? No meu caso, o que eu mais gostei, vamos lá. No livro, os anões, como já citamos, são muito semelhantes, pouco importantes. No filme, ele ganha um pouco mais de importância e eles são visualmente trabalhados de forma diferente. Você consegue dizer, pô, aquele é tal, aquele é tal, aquele é tal. Pelo menos os mais importantes. Porque tem uma cacetada ali que junta ali, você não sabe quem é quem ainda. Sabe delegacia que bota aquela fileira de gente assim na frente com a plaquinha? Diz assim, aponte qual é o Oin. Você não vai saber dizer. Ninguém sabe. Mas os principais, você sabe ali que o Balin, o Dualin, que é aquele anão porradeiro, com tatuagem na cabeça, todo, praticamente o único anão guerreiro daquela coisa. Você sabe quem é os herdeiros de Durin, o filho, o Kili, o Thorin. E os outros, você sabe um ou outro. Você sabe que é o Bombu, porque o Bombu é o mais gordo. E aí, os outros anões, você não sabe muito bem. Tipo, mas me agradou o fato de ele ter trabalhado melhor os anões. O trailer, quando saiu com aquela música dos anões, me tocou de... Poxa, esses são anões. Não são os anões do livro, que tipo, são anões, mas parece um duende, uma coisa assim, capuzada, com um chapéuzinho colorido. Você lembra aqueles anãozinhos de jardim? E outro ponto que já aí do não gostei é os próprios herdeiros de Durin. Que eles são aqueles anão gatinho, como eles chamaram, né? Porque o anão com uma barba curtinha, não parece tanto anão, fora o tamanho assim. O Thorin, você ainda releva. Talvez o lourinho lá, eu não me lembro se é o filho ou o Kili, você releve, que ele tem a barbinha trançada e tudo lá. Mas, meu Deus, o anão moreno que se envolve com a Tauriel, não dá pra levar que aquele cara é um anão, não, gente. Ele parece um mini-elfo. Eu também tive essa impressão, é verdade. Ele parece um mini-elfo. Parece que chega a ser mencionado que ele é o mais jovem da turma, por isso que a barba dele é menos espessa que a dos outros. Não tem uma citação assim no filme? Ainda assim, eles foram trabalhados de uma forma que ficou muito pra poder conquistar a mídia. Eu acho, sim. Não sei, pegar as mulheres, isso, tem um apelo, essa questão ainda, um apelo pro público feminino. Exato. E é justamente por isso que é o ponto que eu mais gostei, de certa forma também cai pro ponto que eu menos gostei. E um outro ponto que eu posso citar, sim, é aquele cidadão que se torna alívio cômico, que ele aparece na cidade do lago, o auxiliado do chefe lá da cidade, que ele fica no terceiro filme sendo só a piada. Eu entendi que o papel dele é ser a piada, mas os próprios anões já estão o tempo todo fazendo a piada, sendo a brincadeira. Chega a ser redundante ter aquele cara ali que não acrescenta nada na história, só o puxa-saco. Olha, eu sou o puxa-saco. Esse cara não precisava mesmo estar ali. Eu entendo a inserção de qualquer personagem, mas esse cara não. Mas, de forma geral, eu gostei muito do filme. Me agradou muito a obra. Mas os filmes do Peter Jackson não foram as primeiras tentativas de levar o Hobbit para mídia... das produções audiovisuais, né? Primeiro lá em 66, a gente teve um curto animado de 12 minutos que o link vai estar na postagem pra quem não viu ainda. Você dá uma pausa no áudio, você aperta pra você ver. Que coisa curiosa que esse vídeo. Ele não parece uma animação, parece mais um monte de imagem estática que é de alguma forma movimentada assim, parada. Ele não é um movimento conciso, é só como uma narrativa com um fundo que se mexe um pouquinho. Essa eu vi, não tem muito o que comentar sobre ela não, é só isso mesmo, uma narração, a voz ali fazendo a narração e as imagens semi-estáticas ali. no curta. Um curtinho de 12 minutos apenas. Eu não cheguei a assistir com muito detalhe, eu só dei uma olhada. É válida a tentativa de adaptação, mas não é algo que acho que acrescente muito. Aí em 77 a gente teve uma adaptação mais longa, ainda era uma animação, mas não era um longa assim, pouco mais de uma hora, mais detalhada. Uma coisinha assim, um clima que remete mais ao livro, aqueles anões com os capuzes coloridos. Comparado às animações de hoje em dia, é claro que ela não é aquela maravilha, mas eu gostei muito do que eu vi. O Bilbo nessa adaptação também, ele tem um ar bem infantil mesmo, assim, os olhos grandes, aquele cabelo cacheado ali. Tá sendo no livro, ele é cacheado também, mas ele tem aquele ar bem infantil mesmo. Apesar de no livro tá dito que ele tá saindo da adolescência dele ali já. E nessa adaptação ele tá com um ar mais infantil, assim. O Gandalf tá a cara daquele feiticeiro de desenhos animados infantis. Me lembrou um pouco um outro feiticeiro da Disney, o Merlin no A Espada Era a Lei, que eu vi um trechinho também esses dias por causa de uma resenha. O mais curioso mesmo acho que é o Gollum, com a aparência de sapo. Gollum tá bem mal caracterizado aí. O Bilbo também tá bem rechonchudo, né? Mas se você pensar que ele puxou como uma adaptação infantil, tentando trazer o clima infantil do livro, eu acho que eles se saíram bem. Eu acho que é uma adaptação válida e eu acho que eu me animo a assistir ela qualquer dia, não estiver fazendo mais nada. Mais adiante, o que eu considero a maior bizarrice, os outros são tentativas válidas, mas essa adaptação que saiu em 85, que é uma versão russa voltada para o público infantil, produzida para a televisão, tipo, eu achei ele bem tosco, cara. Aquela coisa bem esquisita. Não dá, para um pouquinho, dá um play. E tenta ver, só um minutinho. Pode mexer rapidamente e ver a qualidade dessa coisa aí. O Bilbo rechonchudo, um senhor gordinho careca, as barbas postiças bem engraçadas ali. Parece bastante uma questão, como se fosse uma peça de teatro, né? Não sei, tá o Smaug ali, que tá sendo utilizado como se fosse um boneco ventríloco, né? A questão ficou bem engraçado essa parte. O Smaug parece um fantoche aí. É, a coisa de cenário, assim, me remeteu muito ao Chapolin, aquele cenário que você vê que é uma pedra de isopor ali no cenário ali, mas o Chapolin você ainda consegue suspender a descrença ali pelo humor ali, você leva ele esse Hobbit aí, for ver ele mais a sério assim, você vai achar ele bem estranho, bem, como diz o Ace, bem bizarro mesmo. Se você vê o efeito que eles dão pra poder fazer os anões parecerem anões, meu, é hilário. Mesmo esse esforço, parece que todo mundo tem a mesma altura, o Hobbit, os anões e o, e o Gandalf. Eles estão num degrau abaixo na escada só. É isso que eu ia falar, parece que tem um degrau ali e tem um pessoal mais acima e outros mais abaixo. Mas isso é porque vocês não pegaram uma cena assim. Eu acho que avançando você vê na casa do Bilbo, que a coisa é reta, você vê que todos têm a mesma altura. É engraçado, o esforço é válido, mas é uma trecheira, uma coisa bem engraçada. E nas outras mídias, né? A gente falou aí que o Hobbit foi adaptado para outras questões, mas a gente falou do cinema, mas também temos uma HQ. Eu não tive contato com a HQ, mas o Areju pode falar mais sobre ela aí. Essa HQ eu vi que tinha a HQ pro Hobbit, depois de ter lido o livro. Eu falei, vou ver como é que foi a adaptação pra HQ também. É a única adaptação oficial de um livro de Tolkien é feita pra quadrinhos. Então acho que ela é bem válida pra colecionador. Ela foi publicada em 89 e ela tem um visual bem, com ar meio infantil, meio aqueles livros de contos de fadas, livros voltados mesmo pro público infantil. Mas com relação à adaptação em si, ela tá bem densa, assim. Muito do texto do livro tá presente nos balões, nos recordatórios dos quadrinhos. A adaptação é do Charles Dixon e as ilustrações do David Wenzel. No Brasil ela já foi publicada uma vez pela Devir e a edição mais recente é da WMF Martins Fontes, que também publica outros livros de Tolkien. Eu acho que é válido você ler para relembrar ou como um produto para você introduzir também, para uma criança ler a HQ muito mais interessante do que o livro ali. Você tá trazendo ela para esse universo do Hobbit, acho que a HQ até é mais interessante para uma criança ali que vai ter as ilustrações para ela estar olhando e tal. É bem interessante. E é bem fiel ao livro também. O que ela não tem é a poesia, as músicas aqui. Não tem, não. Esse aí o autor aqui resolveu cortar. Não tem. O Júlio conhecia essa HQ? Não, a HQ eu não cheguei a ver, eu sabia da existência dela, só que eu não a li. De outras mídias do Hobbit, eu só cheguei a ver o jogo do Lego, que daí o jogo do Lego já tinha o do Senhor dos Anéis também, eu cheguei a jogar o Hobbit na casa de um amigo. É um negócio também que é muito válido, porque essa questão dos jogos da Lego, Eles fazem muita... Eles deixam cômico o filme, as partes, até as partes sérias, eles colocam algumas piadas internas lá e fazem umas adaptações que ficam bacanas. Dá pra você poder se divertir bastante jogando ele. Esse é muito bom, mas os outros eu não cheguei a ler ou jogar. Entendi, eu vou aproveitar que você falou do jogo do Lego Hobbit e dizer que eu comprei esse jogo recentemente só porque é da pauta. Mas o jogo me divertiu muito. Ele é baseado no filme e não no livro, mas ele traz algumas informações que o filme não mostrou. O jogo você tem a oportunidade de jogar desde o início lá em Erebor, quando você acha Arkenstone e perde o reino pro Smaug, e depois você vai jogando a parte no condado e tudo mais. Além disso, ele dá uma liberdade de você viajar pela Terra-média, você acaba encontrando outros itens, outras coisas, outras referências ali dentro, que é uma liberdade que, para quem gosta tanto de jogos Lego, quanto quem gosta do universo do Tolkien, vai gostar muito. Mesmo ele, como o Júlio citou, essa coisa mais da brincadeira, mais cômica, mesmo assim, não desagrada aquele leitor mais sério, aquele fã mais sério de Tolkien. Eu acho que ele consegue gostar também dessa nova versão da coisa, essa brincadeira toda. E o jogo é muito divertido, e ele incentiva muito a você jogar de duas pessoas. O cooperativo parece que é incentivado pelo jogo. Tem parte que você tem que parar em um botão com um personagem pra ativar. Jogando sozinho você tem que ser rápido, porque às vezes o personagem não te obedece, mesmo você tendo um grupo de personagens. Você larga um no botão, troca e usa outro pra ir pra frente, pra ativar o mecanismo que foi ativado pelo peso do seu boneco lá. Quando você faz isso jogando com um amigo local, eu acho que ele não tem um cooperativo online, ele só tem um cooperativo local. Mas quando você fica no botão, seu amigo tem a capacidade de realizar a coisa mais fácil, ele incentiva assim: porra, você tem um jogo legal aqui, pô. Reúne alguém aqui, reúne seus amigos, joguem aqui junto. Sente com seu pai, sente com seu filho, sente com a sua esposa, namorado, o que seja. Jogue junto, em vez de você só brincar aqui sozinho, se divertir sozinho, jogue junto. É muito mais divertido, você consegue jogar mais. E esse lado de incentivar a proximidade das pessoas nesse hoje em dia que a coisa é mais online e tudo mais, eu achei ponto positivo a mais pro jogo. Realmente, ele acaba envolvendo bastante, até porque ele pode pegar pessoas que não leem, não tem vontade de assistir o filme, às vezes por conta da duração de serem três filmes com mais de 2 horas de duração. E aí, no jogo, como é aquela questão da diversão, duas pessoas, as piadas que eles fazem, todo o dinamismo, acaba pegando outro público aí nessa brincadeira, né? Você colocou aqui na pauta o RPG do Hobbit, uma adaptação para RPG, né? Eu não tive contato, então vou precisar que você fale sobre ele. Na verdade, ele não é bem uma adaptação do Hobbit. Como RPG, a ideia é que os jogadores contem as suas próprias histórias. Esse RPG, o nome dele é Um Anel, Aventuras Além do Limiar do Ermo. O que ele busca fazer ali na mesa de jogo ali de RPG é trazer esse clima de aventura que o Bilbo viveu no livro Hobbit para a mesa de jogo ali. Então ele busca emular os perigos ali, aquelas criaturas que ele tem contato, aquele povo ali, ele busca emular isso aí. E ele é um jogo muito bem feito, muito bem produzido. Ele vem numa caixa com 2 livros, um pro mestre e um do aventureiro. O do mestre dá dicas ali de como mestrar e apresenta o cenário. O do aventureiro é de construção do personagem. Ele vem com um kit de 2 mapas, me parece, que mostra todo o condado ali, a região explorada no livro do Hobbit, que é o condado, as montanhas, a região do Ermo, a Floresta das Trevas. Também vem um kit de dados personalizados, dados de 6 lados personalizados, e vem mais um dado de 12 lados com a runa que o Gandalf marca a porta do Bula no início da jornada dele, o olho de Sauron num dos lados também. Dependendo da jogada ali, você usa esse outro dado aí. Outra coisa que chama atenção nele também é o visual dele. Algumas das ilustrações foram feitas pelo John Howe, que também trabalhou no design de alguns itens de cena dos filmes do Peter Jackson, tanto do Hobbit quanto do Senhor dos Anéis. Por último, é uma obra agora que eu vou precisar até fazer uma correção sobre o que eu falei lá atrás, quando o Júlio me perguntou o contato que eu tive com o Tolkien. O contato que eu tive com o Hobbit, mais em específico, não foi através do livro, eu tinha esquecido disso. Naquelas épocas que saíam nas bancas alguns jogos para computador com CDs assim, eu cheguei a comprar o Hobbit. Ele vinha com o jogo do Senhor dos Anéis, do primeiro filme, e tinha esse O Hobbit. Eu joguei, e ele foi o meu primeiro contato com a história toda, porque ele é extremamente fiel. Hoje em dia, você vai olhar aquele gráfico lá, e já não é mais aquele gráfico lá mais bonito. Eu não sei nem se vocês chegaram a ver esse jogo. Já chegaram a ver? Não, também não conhecia. Esse eu não cheguei a conhecer, não. Eu só vi o do Lego mesmo. Tô mandando aí pra vocês, só pra vocês conferirem esse visual. Quando que ele saiu? Deixa eu ver a pesquisa do Arexu aqui, que é Arexu que datou tudo. Ele não botou o ano do negócio. Pronto, é 2003. perto dos filmes ali. Os filmes ainda estavam saindo. O terceiro tinha acabado de sair ou algo assim. Eu tava próximo de sair. Os gráficos estão bem bonitos pra época até. A questão tá detalhado. Tô vendo agora o Bilbo tá conversando aqui com os bonecos. Tem a animação da boca deles mexendo tá meio estranha. Mas eu acho que o jogo tá bonito, não sei se eu não cheguei a jogar pra poder saber se é divertido tudo, a questão da jogabilidade, como sim, funciona. Eu gostei bastante, ele é extremamente divertido e o jogo é bem fiel, você tem que, na parte dos trolls mesmo, você tem que ir lá e roubar a bolsa, você tem que ir bem devagar. Se você passar andando, fazendo barulho, você é achado antes, tem que voltar pro início da fase. Aí você tem que ir na pontinha do pé, se escondendo, enquanto no momento os trolls estão virando a cabeça assim pro lado, o campo de vista deles, você tem que sair do campo de vista deles, dá volta por trás e ir roubar a bolsa. Aí, quando você chega na bolsa, você passou de fase, mas acontece um cutscene que mostra a bolsa falando e você sendo pego, e tem aquela coisa toda que desenvolve no livro. Ele traz o livro de forma mais rápida, mas todo o conteúdo do livro tá ali, certinho, da melhor forma possível você passar. E é divertido você participar da história. Tipo, pra mim, foi muito bom. E quando eu li o livro, eu só pude ampliar ainda mais a experiência. Porque eu joguei, ele tá em inglês. Eu acabei não, como eu era mais novo, não sabia assim muito mais de inglês do que eu sei hoje. Aí, ler aquela informação se perdia muito. Mas quando eu li o livro, se complementou aquela imagem que eu já tinha criado a partir do jogo, que eu já tinha vivido, com aquilo que eu estava lendo, que era permitido pra mim. A experiência que eu tive foi complementar entre o jogo e o livro. Eu acho que se alguém tiver chance de pegar um emulador e jogar o jogo hoje, eu não sei como é que vai ser a jogabilidade, se vai estar travada um pouco ou não, porque faz mais de 10 anos que eu joguei, mas eu acho que é válido, tanto quanto o Lego Hobbit. É, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que a jogabilidade não é tão travada, não. Ele tem bastante movimento, vai subindo corda, pulando várias plataformas, pulando na água, pegando pra poder pegar os cristais. Parece ser bem dinâmico, bem legal mesmo. E é que nem você falou, pra você que pegou e viu o jogo primeiro, ainda mais por questão do inglês, que realmente acaba se perdendo bastante da história pra quem não conhece também. Depois, quando você for ler o livro, acaba complementando. Você já tinha a imagem criada na cabeça do que, de quem era quem. Exatamente, né? Isso. Eu gostei bastante desse visual, e você chegou a falar que ele pega bem o clima do livro. Nessas primeiras cenas aí já deu pra ver que puxa bem pro lado juvenil do livro ali. E o gráfico dele também achei muito bonito, assim. A gente fala, 2003, tem muito tempo, mas gostei do visual dele também. Se tivesse a oportunidade, eu jogaria. Então é isso, acho que a gente falou tudo que a gente podia falar sobre o Hobbit, o cast ficou bem completão. Eu queria agradecer aqui a presença do Júlio, que acrescentou bastante aqui, ajudou tanto o Erechu quanto a mim desenvolver mais o papo, foi de grande valia. Quero aproveitar para, no momento de despedida, perguntar se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, se vocês têm alguma indicação. O espaço é de vocês, começando pelo convidado, Erechu, pelo amor de Deus. Não, primeiro eu agradeço aí a oportunidade de conversar aí com vocês, foi muito bom ter o papo aqui para poder complementar até a questão do próprio conhecimento meu, né, que tinha várias coisas que eu não sabia, eu acabei pegando aqui no cast, aqueles questões, o comentário das semelhanças entre uma obra e outra, as discussões que liberou do filme, e assim, a minha indicação mesmo é, se puderem, jogar o jogo do Lego, pegar o livro para poder ler. O livro é curtinho, para quem não gosta de acompanhar aí quase 9 horas de filme, você acaba pegando, é um clima divertido, um clima descontraído, e vai, para quem, se a pessoa já gosta do Senhor dos Anéis, tem o conhecimento de Tolkien, só vai ter a acrescentar no conhecimento. Erechu? Bom, eu também recomendo a leitura do livro, para quem quer conhecer o universo de Tolkien, acho que é a melhor porta de entrada para ele é o Hobbit, é um livro, como a gente comentou, simples, ele é tranquilo de ler, e uma jornada que vale a pena você estar fazendo ela com o Bilbo ali, e é isso. Então, eu acho que quem puder ler o livro é essencial, quem puder também, junto com o livro, não necessariamente ao mesmo tempo, mas ter contato com o Lego Hobbit, que é o mais recente, que se acha com mais facilidade, melhor, como já falou aí o Júlio. Mas se você também tiver alguma chance de você ter contato com aquele outro jogo, o jogo da Sierra, que saiu lá em 2003, acho que também é uma boa. Você não vai perder tempo jogando aquele jogo, não. Eu acho que vai ser uma experiência bem bacana, que só tem a acrescentar isso aí. Se for ver, todas as mídias e o que envolve o Hobbit, tirando aqueles curtas lá de 59, 64, lá, é tudo válido pra poder acrescentar e também divertir um pouco mais. É, vamos falar a verdade, quanto mais melhor, né? Quanto mais diversão, melhor. Pra que se limitar? Vamos? A gente só tá dando uma indicaçãozinha básica. Mas a verdade que a gente quer dizer é, se você puder assistir os filmes, assista. Se você puder jogar os jogos, jogue. Se você tiver coragem de ver os vídeos aí, a gente não recomenda. Mas se você quiser, fica à sua disposição. Se quiser, assista também. E depois vem e aproveite e conte aí nos comentários. Fale aí a sua experiência com o livro, se você já leu. Com a experiência com o filme, se você já viu. Com os jogos que você já tem. Aproveita e use o espaço do comentário aí para interagir com a gente. Então é isso, pessoal. A gente se vê daqui a 15 dias em mais uma transmissão. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos a mais um Holodeck. Seja bem-vindo à nossa zona de comunicação direta com o ouvinte. Aqui comigo, a minha assistente de bordo, Holly, que andou bem quietinha nessa gravação, hein? Cadê toda aquela ousadia do primeiro programa? Não interrompeu muito? Acho que foi porque seu queridinho Erechu te deu aquela corrigida, hein? Como diria a sábia Glória Pratinho, não sou capaz de opinar. Nossa senhora, Holly. E Pires, por acaso, não é um prato pequeno? Ah, tá. Não vou comentar isso, não. Deixa pra lá. Que piada horrorosa. Vamos ao que interessa. Vamos lá. Quem quiser falar com a gente, como é que faz? Quem quiser falar conosco pode entrar em contato pelo e-mail contato@multiversox.com.br. E tem outra alternativa para quem quer deixar esse recado aí com a gente mais rápido, sem precisar entrar no e-mail? Bom, quem preferir também pode deixar seu comentário na postagem desse cast em www.multiversox.com.br. E quem quiser procurar a gente nas redes sociais? No Twitter você nos encontra com @multiversox, com M maiúsculo. No Instagram exatamente a mesma arroba. E no Facebook @multiversox. Tudo minúsculo. E quem quiser achar o Erechu? O senhor navegador Erechu, você encontra no Twitter e Instagram pelo mesmo nome, @_Erechu. Olha como ela foi toda formal agora pra fingir que não gosta do Erechu. O que foi mesmo que a Glorinha disse. Mas bem, Holly, vamos então para a leitura de comentários e contatos. Não tivemos nenhum contato, senhor. Nenhum? Não, nenhumzinho. Então tá, né? Mas temos um recado vindo lá da constelação do Sabre Senhor. Foi enviado pelo próprio Alexandre Lancaster. Você conhece o cenário de RPG Brigada Ligeira Estelar? Não? Então não sabe o que está perdendo. Concordo com você, Holly. Quem não conhece Brigada Ligeira Estelar não sabe o que está perdendo. Toda aquela confusão de robôs gigantes, exploração espacial, disputas com sabre de energia, intrigas palacianas, aquela coisa aristocrática, aquela ameaças galácticas, romances proibidos na corte, todos aqueles elementos muito presentes em animes japoneses, também bebendo um pouco tempero da cultura renascentista. saiba que agora, além de poder se aventurar no RPG explorando todos os planetas e além da constelação do Sabre, você agora pode conferir as HQs. Isso mesmo, Brigada Ligeira Estelar agora tem HQs, no plural. O Alexandre está lançando agora 3 séries no Social Comics e em breve vai anunciar mais 2 que também devem sair por lá. Se você não lê quadrinhos online, só terá que esperar mais um pouco. Ao passo que todas essas histórias forem publicadas, elas serão futuramente compiladas e publicadas pela Jambô Editora, a mesma que lança o RPG Brigada Ligeira Estelar. Se ficou curioso, passa no blog porque tem informações lá, um pouco da arte, as sinopses das séries, e em breve teremos um review para você saber um pouco mais sobre essa história. Ah, agora acabou de verdade. Pode ir para casa e desculpa qualquer coisa.